são necessárias medidas urgentes para acudir, portanto, às vítimas, a quem perdeu os seus bens, as suas casas, as suas empresas, a sua produção agrícola, que não é incompatível com as medidas de fundo que se colocam, porque nós sabemos, enfim, em relação ao ordenamento da floresta, portanto, em relação ao Plano Nacional de Defesa da Floresta, são tudo coisas importantes que têm legislação que garante essa perspectiva de médio e longo prazo, mas tratemos da vida agora. Portanto, eu creio que é urgente que essa clarificação se faça por parte do Governo e, particularmente, se perspectivem as medidas orçamentais excepcionais que são necessárias para que este empresário, portanto, que aqui estava, portanto, aquela produtora, com um sentimento de tristeza, mas com uma disposição de resistir e de ficar na sua terra, portanto, na sua empresa, na sua produção, com o tal apoio que é fundamental, porque eles não têm possibilidades, muitos deles, sozinhos, de encontrarem a solução. E se perder, não se perde só a empresa, perde-se emprego, perde-se uma atividade económica e aumenta a desertificação, portanto, e o abandono do interior, porque, naturalmente, as pessoas não podem ficar, portanto, num sítio onde não conseguem resolver a sua vida profissional, portanto, o seu próprio futuro.